Όχι χαμάκι, όχι μπρουστίκα. Pago meu ótica maquiante e mantenho condições visuais o número 500 pés no corredor Vera Cruz, reporte Farik. Confirme o POB e o tipo de equipamento. Azul 4206, decolado às 45, controle 208, vamos. 208, boa. Bom dia, Salvador, boa tarde, Azul 4206, UKG Maracaju. Primeira nave? O Azul 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, 4206. Voo 9993, dessa vez chegada bons para 4 mil pés, que é legal no 0 no 2. V12, dessa vez chegada bons para 4 mil pés, 9993. Azul 4206, Centro Recife, solicita que seja vetorado. Vou indo à proa 045, se falar de comunicações, manter a proa 045 até o Través de Aracaju. Após o Través de Aracaju, vou em Romeu Fox 098. Esquerda 045 de proa até o Través de Aracaju. Caso falha, após Aracaju, direto Romeu Fox 098. 4206. Estacionamento na Bata, chame pro táxi o November Squid. Azul 4206, chame o centro Recife, frequência no 26 decimal 85, alterno no 25 decimal 45. 285, 12545, o azul 406. Passando para as 40 com a rotatória Camargo. Posse Ceasa de Dalcom Campo. Posse Ceasa de Dalcom Campo, Camargo. Azul 2591, 6 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 60, chame encontro Lilia, frequência no 20 decimal 1. 201, ponto de Delta, 25 para Delta. Camargo, chame torno no 8 decimal 95. 8195. Patrulha no 0. Eu acho que a Mike Yankee está autorizado no final da Unocente. Reporte passando através do heliponto da RMA. Ativa na própria estável aqui do, da rotatória, 5 milhas. Eu vou cruzar a rotatória para virar a direita depois. Conhecente. Prossiga. Está autorizado até Romeu, chame para ingresso no 7. Prossiga. Ah, final de 5 milhas, eu acho que é aqui. Gente, eu acho que é aqui. Prossiga a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ok, prossiga a aproximação, aguarde autorização. Por 9993, essa para 2500 pés, após pelo, voo estado 366 para Bernardes. No 9993, gente, após pelo, 366, autorizado o procedimento. Repare que Yankee avistado pouso autorizado 97, vento 150 graus, 09 nós. Autorizado 97, vai acabar aqui. Próxima final, foco de incêndio, fumaça. Na final, foco aqui, direita 7. O November Ice Whisky está pronto, confirmando? Sim. Mike Yankee autorizado? Afirmo. Acho que o Mike Yankee pousou no 7 autorizado. Vento 140 graus, 14 lances. Ok, autorizado, pousou, acho que o Mike Yankee. Siga o uísque Charlie Papá. Agora alto e claro. Acho que o Mike Yankee sola 5-9, librando na Oscar, frequência livre estacionar, boa tarde. Estabilizado 9993. 9993, chame turno no 8 decimal 95. 1895. Troca o uísque autorizado alinhar e manter pista 107. Salvador, gol 9993, avistando, estabilizado. Está sobrevoando. 012, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, 10 nós. Autorizado pouso na 10, gol 9993. Salvador, Azul 2712, ponto de espera da 10, pronto. Azul 2712, mantenha o ponto de espera. Mantém 2712. Vai para a decolagem de novembro às 5. Sim, mantenha a posição. Azul 2712, autorizado a linha e mantém o posto na 0. A linha mantém na 2, 10, azul 2712. No 993. Azul 2712, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 3, 0 graus, 099. Decolagem autorizada, azul 2712. Azul 2712, decolada 06, controle em Salvador, no 20, decimal 8. No 20, decimal 80, azul 2712. Novembro, acho que um minuto para a decolagem. Azul 2712, para a língua de voo para via saída A. A mensagem saiu entrecortada. Salvador, azul 2712. Prossiga, azul 2712. A sua mensagem saiu entrecortada, não entendi. Azul 2712, contato por radar na decolagem, sua vanda nível de voo 1970 via saída Conde. Ok, ascensão 970 via saída Conde, azul 2712. Não posso esperar. November Oscar Whisky, decolagem autorizada, pista 97, evento 140 graus, 07 mais. Na 6201, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Mantém, 6201. November Oscar Whisky, decolada 09. Autorizado curva esquerda, cruzamento do campo, reporta livrando eixo. Autorizado cruzamento do campo, reporta livrando November Oscar Whisky. No material posição por alguns minutos, só aguardando a aeronave decolou da pista auxiliar cruzar o campo. Livrou o eixo, no 028, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, ciente, aguarde transferência pro do corredor forte. Pro do corredor forte, não aguarde transferência, November Oscar Whisky. China 6201, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 20 graus, 079. Aqui Oscar Whisky, chama controle 120, decimal 8. Ono 208, November Oscar Whisky. 6201, decolada Zuno 1, controle Salvador, 1208, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, boa, Oxané 6201. Oxané 6201, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, via saída da EL. 360, sabe se é possível para a Leda? Mandoleda, 6201. Mandoleda. Controle, November Oscar Whiskey. Papa Romeo, November Oscar Whiskey, mantenha condições visuais e no meu pés no corredor forte. No meu pés, corredor forte, Papa Romeo, November Oscar Whiskey. Azul 2712, vou direto Alfa Romeo 363. Direto Alfa Romeo 363, Azul 2712. Patrulha 10. Patrulha 10 já está em retorno para Salvador. Entre Patrulha 10, reporte no CEAS, aviso ao campo. Salvador, boa tarde, o Azul 2712. Controle Salvador ou Papa Romeo, November Oscar Whiskey. Sim, November Oscar Whiskey. Quando possível, solicita atenção para 3.000 pés do November Oscar Whiskey. November Oscar Whiskey está autorizado subida para 3.000 pés. 3.000 pés, November Oscar Whiskey. Júlio 10 para avisar algum campo? No momento, na vertical da chave, afirmativo. Patrulho 10, chame torno no 8, decimal 95. 18, graças. 18, 95. 18, 95. Patrulho 10. Salvador, patrulha 10. Prossiga patrulha 10. Patrulha 10, tá visual já com campo, uma longa sinal da 17 para pouso final. Confirma o pátio após pouso? Confirma para 17, para 10. Fox, patrulha 10, confirma o pátio após o pouso. Graé, ok? A besteira 17, entrando pela Oscar até o Graé. Sim, te chame na curta final para a pista 17, Fox, patrulha 10. Chamará na curta, patrulha 10. Boa tarde, 3897 está pronto, Fox, patrulha 10. 3897, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 40 graus, 079. Decolagem autorizada, 6201, chame centro Recife, frequência 125.1, Nonterno no 28.8. 251.288, bora. Ok, ciente, então direto parte do Grande, reporte controlado, o vento permanece, 120.8. Comandar controlado, 1.0. É 3897, decolado 219, controle 208, bom voo. Controle 208, obrigado, 3897. Salvador, muito boa tarde, eu sou 3897, decolado 7.0. É 3897, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 320, via saída da EL. 320, pode voar a ótima da presente, querido. 3897, mantenha a saída. Ok. Solo controlado, patrão. Os 2-0, frequência livre, tenha uma boa tarde. 645, boa tarde. Sim, 645, boa, está autorizado ali, decolar a pista no 0, vento 1, 20 graus, 08 nós. Sim, decola no 0645. As 2712, 9 minutos para terminar Aracaju. Tole Aracaju, frequência 120.3. Ok, extensão a 170, prossegue com Aracaju na 203, 2712. Mano 645, decolado aos 25, controle Salvador 208, morro. 208, boa tarde, 645. 645, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída da EL. Sobe via 360 da EL. Voo 645. São 3897, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. O 645 vai direto, Leda. Leda, igual o 645. Xuxa 9259, está autorizada a linha decolar, pistola 0, vento 120 graus, 08 nós. Decolado aos 30208. 208, 62, bom, 64. Boa tarde, senhora 6259, contato radar na decolagem, subi manter o nível de voo 360, após cruzar 2 mil pés, direto letra. 360 após direto letra, senhora 6259. Então, 3283, boa tarde, está autorizado, Leandro, decolar pistão no 0, vento 120 graus, 08 nós. Ainda colo no 0, está 3283. Livre retorno, informe Interlagos para preso naquele portão. Gente, o 90 na frente, agora se mantém um no meu pé, Interlagos, reporta a rotatória, 90 na frente. Chinema 259, chama Centro Recife 251, alterna 288. Boa, 383, decolado 39, controle 208, morro. 208, obrigado, boa tarde. Controle São Pastor, boa tarde, então 3283, saída Água 1 no Elefa. 3283, contato radar decolagem, suba via Arbor 1 para o 340. E aí, 340, Arbor 1 da 3283. Informe visual com o campo. O 90 da Ferencia já se encontra visual com o campo, senhor. Aguarde a transferência das comunicações. November Oscar Whisk. Eu aguardo, Papa Romeu, 90 da Ferencia. Salvador, azul 2781, próximo ponto será da 1, 0, 0. Azul 2781, autorizado, linha em decolar pistão 0, vento 1, 40 graus, 089. Azul decola do zero, Azul para ingresso no circuito de tráfego, chame agora a Torre Salvador em 198 decimal 95. 7895, November 3. Torre Salvador, Papa Romeo, November 3, que pro da rotatória visual com campo. November Squid autorizado. Plena base, final no 7, reporte passando através da RIMAR. Autorizado, base final do ano 7, reporte em RIMAR, o November 3. Azul 2781, decolar 244, controle 208, meu voo. 08, controle 2781, boa tarde. Gol 993, mantenha a linha e mantém pistão 0. E ali mantém na 1 0, o 993.